algumas músicas de Natal, algumas mensagens de artista e, se calhar, alguma anedota portuguesa. Veremos, não é? Então, são aqui exatamente 9 horas e 50 minutos, aqui na Rádio Arco-Íris. E vamos lá começar, como começamos com a música romântica, seguimos agora com a música mais ritmada, não é? Com os melhores sons de Portugal, vamos ver o que dá isto então. Pois perder ou ganhar, o importante foi lá estar, aprendeste com isso. Mas logo fizemos flor, porque eu e o meu amor inventámos na hora. Parecia uma novela, porque ela caiu e eu pimba nela. E quando ela chegou, o povo exclamou: cai pimba nela. Foguete rebentou, a banda tocou: cai pimba nela. Vamos todos dançar, não importa o par. Cai pimba nela. Esta nova moda, esta minha dança. Cai pimba nela. Ninguém se cura nem se quer curar. Mas que doença mais esquisita, só a idade a faz acalmar. Ai, pica, pica, pica aqui, pica lá. Se não fosse pica, pica, a gente não estava cá. Ai, pica, pica, pica aqui, pica lá. Se não fosse pica, pica, a gente não estava cá. Remédio para o pica-pica, não há remédio nem há de ver. Quanto mais se pica, mais se apetece, é só esfregar sem interromper. Ai, pica-pica, pica aqui, pica lá. Se não fosse pica-pica, a gente não estava cá. Ai, pica-pica, pica aqui, pica lá. Se não fosse pica-pica, a gente não estava cá. Por todo o mundo, há muitos anos está espalhado. Por isso mesmo, qualquer bichinho faz pica-pica em todo lado. Ai, pica-pica, pica aqui, pica lá. Se não fosse pica-pica, a gente não estava cá. Ai, pica-pica, pica aqui, pica lá. Se não fosse pica-pica, a gente não estava cá. Cheirão e gordinho, ninguém lhe chama João, todos o tratam por Zinho. O Zinho é um querido, mas de tudo é capaz. Quando bebe uns copos, não sabe aquilo que faz. Nas festas e nos jantares há sempre preocupação. Não deixam entrar o Zinho porque arma confusão. Sou contra a expulsão e a favor do respeitinho. Daqui para a frente só você entrar com o Zinho. Solidariedade, não há ais nem gemidinho. No próximo jantar vamos cozinho. Solidariedade, não há mais nem gemidinho. No próximo jantar vamos beber e comer cozinho. O Joãozinho é um cromo com nascerão e gordinho. Ninguém lhe chama João. Não deixam entrar o Zinho porque arma confusão. Sou contra a expulsão e a favor do respeitinho. Daqui para a frente só você entrar com o Zinho. Solidariedade, não há ais nem gemidinho. No próximo jantar vamos beber e comer cozinho. Solidariedade, não há ais nem gemidinho. No próximo jantar vamos beber e comer cozinho. Dar um beijinho na boca. Aguenta, diabo boca. Aguenta, diabo boca. Ai, faz-me tudo para que fique louca. Aguenta, diabo boca. Aguenta, diabo boca. É desses meus tempos de infância. Nada nem ninguém apaga a sua grande importância. Um dia à mãe de um passeio, lembro-me que uma vez jogar ao sete e meio, ambos perdemos os três. Apesar de muito nossa. E não sei o que se passou. Não sei mesmo. Casou com um ar inglês.

apaixonado, desesperado. A tua beleza é a minha certeza. Tu és o que eu quero, és tudo pra mim. Je vous ai pas oublié, nos amis français. Jean-Marie, Nicole, Nicolas et bien d'autres. Bella, Kenji Girac pour vous. Fais-moi tourner la tête, hey, hey, tourner la tête, hey, hey, rends-moi bête comme Yep, hey, hey, bête comme Yep, hey, hey, j'suis l'homme de Torienche, hey, hey, l'homme de Torienche, hey, hey, fais-moi tourner la tête, hey, hey, tourner la tête, allez, fais-moi tourner la tête, hey, hey, tourner la tête, hey, hey, rends-moi bête comme Yep, hey, hey, bête comme Yep. Elle répondait ton nom de Veila. Les gens du coin ne voulaient pas lâcher. Elle faisait trembler tous les villages. Les gens me disaient méfie toi cette ville là. Elle répondait ton nom de Veila. Les gens du coin ne voulaient pas lâcher. Elle faisait trembler tous les villages. Les gens me disaient méfie toi cette ville là. C'est juste une petite chanson. Une petite chanson d'amour. Pour tous ceux qui sont pauvres. Et nous continuons avec juste une petite chanson, la chanson des enfoirés. Car à cette époque-ci, il ne faut pas les oublier, hein, les plus démunis, on est avec vous. Radio Arc-en-Ciel est avec vous. Faut tout repeindre en clair, allumer les lumières. C'est juste une petite chanson qui viendra belle et grande. Si on chante tous ensemble, si on unit nos voix, si tu chantes avec moi. La la la la la la. La la la la la la. La la la la la la. La la la la la la. La la la la la la. C'est juste une petite chanson. La la la la la la. Une petite chanson d'amour. La la la la la la. Pour tous ceux qui sont pour. La la la la la la. La la la la la la la. C'est juste une petite chanson qu'on chante à l'unisson. Juste une petite chanson qui nous permet de voir l'horizon. C'est juste une petite chanson du cœur de la raison. On rêvait de la lune. C'est possible. C'est juste une petite chanson. Un truc sans prétention. Un petit bout de mélodie. Une caresse, un rire, un frisson. C'est juste une petite chanson. Toute simple comme un bon choix. Une petite chanson. Une chanson d'amour. C'est juste une petite chanson. C'est juste une petite chanson. Une petite chanson d'amour. Une petite chanson d'amour. Pour tous ceux qui sont pour. Pour tous ceux qui sont pour. Qui croient jusqu'au bout. Qui se battent malgré tout. C'est juste une petite chanson, c'est juste une petite chanson qui viendra belle et grande, qui viendra belle et grande. Si on chante tous ensemble, si on chante tous ensemble, si on unit nos voix, si tu chantes avec moi. La la la la la la la la la la. Olá, olá, eu sou o cantor Jorge Manuel. Quero desejar a todos os ouvintes, colaboradores e amigos da Rádio Arc-en-Ciel um santo Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Um grande abraço. Então já viajamos para todo o mundo, não, todo o mundo não, mas quase, não é? Já fomos para Portugal, fomos para a França, fomos para o Brasil, fomos para Portugal, não é? E tornando para o nosso Portugal, leves uma galheta, Zé do Pipo, esta vai para Maria do Céu. Levas uma galheta, coisinha sexy, estás enganada, tu fazes esta lata.

Então, obrigado ao pessoal que telefonaram aí para me dar os cumprimentos em cima da minha emissão. Um bom dia de trabalho. E tudo de bom, tudo de bom. Eu, para mim, foi um imenso orgulho estar aqui com vocês. Dou-vos encontro sábado a partir das 14 horas até 16 horas por uma emissão Portugal Mix. Se não, Portugal em Festa torna a vir quarta-feira a partir das 9 horas até o meio-dia. Uma emissão um bocado especial, quarta-feira será uma emissão especial Natal, vamos dizer assim. Vamos embora, mas fica diversão, fica bem divertido com Rádio Arcanciel. E eu dou-vos encontro então sábado a partir das 14 horas. Tchau, tchau, tudo bom, melhor para vocês. Tchau, tchau. E balança com vontade, é a nossa despedida, vocês vão deixar saudade. Mãozinhas lá para cima e balança com vontade, é a nossa despedida, vocês vão deixar saudade. Tchau, tchau, tchau.